quando fez de pênalti diante do Nacional do Uruguai na última partida da fase de grupos ainda da Libertadores, aos 12 minutos do primeiro tempo. Desde então, o Barcos não disputou 5 partidas e após o empate com o Santos na Vila Belmiro, na noite de sábado, o Barcos chegou aos 538 minutos sem fazer um gol, sem comemorar com aquela comemoração típica tapando um olho. O detalhe dessa estatística é que o Barcos só foi substituído no último jogo contra o Lucas Coelho, ou seja, ele jogou todos os jogos, os 90 minutos de todos os outros 4 jogos. Outro, um problema foi o treinamento de ontem, um problema que foi uma surpresa até para o técnico Anderson Moreira, que foi a lesão do zagueiro Pedro Jeromel. Ele teve uma lesão leve no músculo anterior da coxa, mas ficará afastado dos gramados por pelo menos 2 semanas, por pelo menos 15 dias. Jeromel sentiu dores no treino da manhã e o problema foi constatado em exame de ressonância magnética na tarde de ontem. O provável substituto será Bressan, pelo menos no jogo contra a Chapecoense agora. Bressan, que voltou a ganhar chance na equipe, ele foi titular no ano passado e acabou perdendo espaço nesse início de temporada. E ele deverá ganhar sequência, já que um outro titular, o Rodolfo, segue no departamento médico. Falando em departamento médico, são 2 desfalques para o Grêmio também, Jean Deretti e Adriano. O Deretti, que sofreu uma pancada nas costas há cerca de 15 dias, e o volante, o Adriano, passa por fortalecimento muscular na coxa. Os dois já estão fazendo trabalhos físicos ali, trabalho de corrida, e devem estar liberados na próxima semana. Na próxima semana também deve voltar o Rodolfo, que a gente comentou, que teve lesão na musculatura anterior da coxa. O Kleber também voltou a treinar na parte física das voltas ao gramado. Ainda não treinou com bola e não treinou com o grupo, né? O próximo jogo do Grêmio será amanhã, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, no oeste do estado. O Grêmio já viajou ontem à noite, foi para Florianópolis e depois partirá para Chapecó. A provável escalação do Grêmio agora, com essa nova surpresa da lesão do Jeromel, seria Marcelo Groi no gol, Pará, o Eley, então Bressan no lugar de Jeromel, e o Wendel, Edinho, Riveros, Alan Ruiz, Rodriguinho no lugar de Luan, que poderá entrar no segundo tempo, e Dudu, e no ataque Barcos. São opções para entrar durante o segundo tempo Luan, Zé Roberto, o Ramiro, o Maxi Rodrigues também, que teve uma sondagem do Botafogo durante essa semana também. Eu passo para os amigos da mesa, uma boa tarde para os ouvintes, boa tarde para o Eduardo Simeone e para a Vanessa Oliveira. Tá certo, então muito obrigado, Wagner Freitas, trazendo todas as informações do Grêmio, que joga amanhã contra a Chapecoense. Agora, 1h04. Este foi o programa Radar Esportivo de hoje, que teve a minha apresentação, Eduardo Simeone, e da minha colega estreando aqui na apresentação do Radar Esportivo, Vanessa Oliveira. Na produção, André Alves, Bernardo Zamperetti, Eduardo Simeone, Júlio Desortes, Marina Fortes, Nicolás Lira, Rodrigo Tiel, Vanessa Oliveira, Vinícius Santos, Wagner Freitas e William Boécio. A edição foi de Victor Carlotto. E a técnica foi dele, o mestre Renato Molina. O Radar Esportivo tem orientação do diretor de programação de rádio da Universidade, Milton Oliveira. Siga-nos no endereço twitter.com/radaresportivoufs, ou mande e-mail para radaresportivoufsm@gmail.com. E não se esqueça, na quarta-feira, a partir das 17h05 da tarde, você confere o Radar na Rodada, via frequência 800 AM na Rádio Universidade, com futebol e música boa. Não perca. E a Radar na Rodada também é transmitido pela TV Campus, no canal 15 da NET. Então, os ouvintes que não acompanharam o Radar na Rodada na última quarta-feira, então pode acompanhar pela TV Campus, canal 15 da NET, também sintonizar o 800 AM e acompanhar a gente também pela TV Campus. Então, o Radar Esportivo volta no próximo sábado. Até lá, tchau. A Rádio Universidade captou as ondas do esporte. Radar Esportivo, um trabalho de equipe feito para você. Radar Esportivo volta no próximo sábado, às 11h05 da manhã. Até lá. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13h07. Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. Inscrições abertas até 19 de maio. Faça sua inscrição de forma presencial ou pelo correio no endereço das rádios promotoras. O festival tem como objetivo abrir espaço para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores, fortalecendo e valorizando a produção local. Concorrem à premiação músicas inéditas nas categorias rock, pop rock, blues, MPB e instrumental. Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. Promoção: FM Cultura de Porto Alegre, Universidade AM de Santa Maria, Federal FM de Pelotas, FURG FM de Rio Grande, Rádio UPF de Passo Fundo e Unijuí FM de Ijuí, em colaboração com ARPUB, Associação das Rádios Públicas do Brasil. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, foi o sol de la mañana, sudor de pueblo e antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, foi o sol de la mañana. Todo mundo precisa de oportunidade para fazer o curso técnico, uma faculdade, ter uma vida feliz com qualidade. O caminho existe, basta ter vontade. É só querer se dedicar e estudar. Muitas portas abertas pra você em todas as etapas da sua vida escolar, vivendo e aprendendo, aprendendo a viver. Cada porta que se abre é um futuro que nasce. Outra porta que se abre é um jovem que cresce. Com o MEC e o Enem, esse futuro já é seu também. Inscreva-se para o Enem de 12 a 23 de maio. A educação é o seu caminho de oportunidades. Acesse caminhodeoportunidades.mec.gov.br e conheça todas elas. Ministério da Educação, Governo Federal. Praticidade é o que eu quero. Eu quero é Vero, eu quero é Vero. Crédito e débito em um só lugar. Passa Banri, passa Visa e também Mastercard. É a única que aceita Banri Compras e seus 4 milhões de clientes. Vero, os principais cartões numa só máquina. Seja vero.com.br. Eu quero é Vero, eu quero é Vero. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Yeah. Rádio Ouvintes, está no ar mais um Santa Demo pela Rádio Universidade. Hoje, dia 10 de maio, sabadão, eu tô aqui com meu colega Léo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Laís. Eu sou a Laís, né? Como ele falou. E... Laís Batiste. Laís Batiste, é. E a gente tá no ar com mais um Santa Demo, hoje com banda aqui no estúdio, programa bem recheado com coisa legal pra vocês. Então se ligue nas nossas redes sociais, facebook.com/santademo, twitter.com/santademo, ou se veja também o nosso blog, ufcm.com/santademo, ou clínica. Mandem seus de SOS pelo santademo800am@gmail.com. E também se liguem no outro link do nosso blog, que é o santademo.wordpress.com. Por essas redes sociais você pode ficar ligado com a gente, mandar opinião, sugestão, som, e a gente tá sempre aberto para receber música. Se tu tem uma banda e quer mostrar teu trabalho, então nos contate que a gente tá aqui para isso, para mostrar o trabalho de vocês. Então a trilha da semana, como a gente estava ouvindo, é o Mark Ramone, o primeiro disco do Mark Ramone, And the Intruders, de 96. Ele é o início da carreira solo do baterista depois do último álbum do Ramones. E ele fará show aqui no Brasil e também em Caxias do Sul, né? Ele já fez, inclusive. É, ele já fez. Isso. Essa semana isso. Em Porto Alegre, dia 8. Ontem, né? É? Ontem. Ontem. Tô meio perdida no tempo, no espaço aqui. Mas é, e eu sei de muita gente que foi do show e fica uma invejinha branca, então... Ele tá em turnê com o Michael Graves, né, do Misfits. E tão fazendo aí, turnê pelo mundo. E o próximo show vai ser na Terra de Jesus, em Belém. Em Belém. Belém aqui de Brasil. Isso, dia 11 o show é lá em Belém, então. Então vamos ouvir um pouquinho mais da trilha aí. Para começar o programa de hoje, a gente vai então pro nosso garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Bom, então o nosso garagem de hoje tá muito especial porque a gente tá recebendo banda aqui no estúdio. É sempre muito legal quando as bandas vêm aqui. A gente tá com a Lug aqui no estúdio. E a Lug veio aqui. Podem se apresentar. Boa aqui. Tarde, boa gente. Boa tarde. Então, banda pode começar se apresentando aí. Sou o Léo, gaiteiro. Sou o Jorge, bateria. Sou o Rafael, dumbo, violão, violino, vocal. Macaco, guitarra. Bala no baixo. Isso aí. Vocês já tinham vindo aqui no programa, né? Fazia um tempo, fazia uma cara de tempo, né? A gente veio aqui em 2012. Foi 2012 quando a banda tava se reorganizando. Não usava nem colete. É. O Dumbo... E eu tinha cabelo e o Snake usava... Isso, foi 2012 ainda, no acho que o projeto estava iniciando, né? Você só gurias. Tinha um EP, né? Isso, era com a Gabi e com a Luciana. Com a Luciana Minuzzi, Isso, Luciana Minuzzi e a Gabi Amarantos. Não, a Gabi... Gelain, isso. E daí a gente veio aqui no início do projeto, eu acho, ainda, né? A gente já tinha um EP. Tinha um EP, 2010 ali. E estávamos retornando. Retornando, né? Aos palcos. Isso. E divulgando, ainda em fase de composição dos, das músicas que viriam compor o nosso primeiro disco, né? Quando os canecos batem. E como foi esse processo para vocês fazerem um disco mesmo? Um disco com mais de 12 faixas. 12 faixas. 12 na tampa. É. Tem uma escondida ainda. Tem uma escondida, mas que a gente ainda não divulgou, mas são 12. Ah, é. Um b-side? Oi? É, digamos que sim. Podemos dizer sim. Podemos dizer sim, mas vai, em breve o pessoal vai estar entrando em contato com esse b-side. O processo, não sei, tu diz em relação às dificuldades, a como é que foi a gravação. Como é que foi a gravação. A gente gravou lá em Porto Alegre, no estúdio Mu Bemol, né, em setembro do ano passado. Ficamos uma semana lá, uns biruta no apartamento do macaco lá. E foram 5 dias, a gente gravou com... Quem produziu o disco foi o Reizy, produtor aí gaúcho. É, na verdade, ele é paulista, mas trabalha em Porto Alegre e tem algumas bandas nas costas aí. E a gente buscou ele pela referência no rock, né? Um cara com uma bagagem já bem, bem sólida, assim. E ele produziu o disco. É, a gente gravou aí 12 sons, então, nossos. É, e foi bacana, assim, porque ninguém aqui tinha entrado no estúdio e ficado uma semana gravando, né? Então ali a gente pôde se conhecer também como banda, conhecer nossas limitações. Nem em casa a gente ia ficar tanto tempo. É, nem em casa. Mas foi algumas horinhas e deu, né? Uhum. E então a gente ficou ali rabichado ali 5 dias na sequência, dormindo junto, fazendo tudo. Revezando junto. O colchão. Revezando o colchão. O melhor colchão. Ele gravava. Então foi muito bacana a experiência, sabe? E pra gente, com certeza, trouxe muito valor, assim, que a gente tá agora tá vendo nesse disco aí. Foi um produto que a gente conseguiu chegar no que a gente tava esperando mesmo. E eu acho que o reflexo tá aí no disco. Cada elogio que a gente ganha aí, a gente fica muito feliz mesmo. Porque é resultado do esforço mesmo. E críticas também, né, cara? Críticas também, com certeza. Tudo. E esse trabalho novo agora de vocês, como é que foi a produção desse? Ou vocês falaram desse disco último, não o primeiro. É isso. Ah, tá. E a diferença, assim, que vocês sentiram muita diferença, assim, do primeiro trabalho? Demais. Acho que os guris são... A primeira vez foi... Bem pra divulgar o trabalho e então a gente fez com a ajuda do Binho e do Sino Lopes, nossos brothers, assim, que a gente gravou em casa com os equipamentos mais, né, que a gente tinha na época, assim, os recursos, na verdade, assim, e composições também, né, a gente tinha só duas músicas próprias e a gente fez uma versão, né, do Bad Religion. Então, foi totalmente diferente, porque foi algo bem caseiro, assim. Era para mostrar mesmo que era essa proposta. É. Era o pontapé inicial, né? E essa já foi, já teve pré-produção, já tinha mais composições, teve uma pessoa, um produtor, né? O cara nos ajudando. Não que o Sino e que o Binho não fossem, mas eles estavam mais batalhando com a gente mesmo, assim. Então, pra fazer agora, acontecer a parada mesmo. Agora foi totalmente diferente, bem diferente. Assim. Estúdio, né? Entramos. Mas acho estúdio. Que tudo vale, assim. As duas experiências foram muito legais pra gente, sim. Tanto a primeira, que foi mais em casa, assim, quanto a produção mesmo. A gente preparou assim. O cara pra segunda ali, a primeira, porque senão a gente é um crescimento, né? É um crescimento. E houve também um crescimento no número de shows que vocês estavam fazendo. Também. Né? Graças a Deus, hein? Afinal, tem que pagar o disco, né? Cara, mas é que tem uma coisa... Vocês vivem só de música? Não. Graças a Deus também. Ainda bem que não, como né? Como assim? O Molina sentiu nada. O Molina quer me matar. Ele fala por ele. É que os cachês de música são bilionários, né? Eu não teria como ganhar muito, tanto dinheiro. Não tenho onde guardar. Pra gastar tanto, tia. Eu não tenho tanto disco em comprar. Ele falou que só viveria de música se ele tivesse um ônibus só pra ele. Ia ficar em hotel separado. Só assim. Uma TV dando pica-pau 24 horas por dia. Revelações aí no CTT. Uhum. Então a gente vai chamar um som deles agora pra ouvir? Sim, vamos chamar. Cara, eu posso fazer um breve comentário? Pode. Cara, eu queria dar uma salva de palmas pro Molina, porque essa trilha que tá rodando de fundo aí, o Mark Ramone da Intruders, que tava rodando antes. É dela. Ah, é dela? É do... Então, cara, a gente parabenizar ela, então, porque... Ela quem? Qual é o nome dela? Laís. A Laís. A outra Laís. Não, é que ela é a Laísa e eu sou a Laís. Ah, mas tá. Quem escolheu a trilha foi todo o grupo do Santa Dema. Ah, show de bola. Não, eu e o Macaco tivemos no show do Mark Ramone com o Michael Graves, do Mists, agora, quinta-feira. Ah, cara, tu esteve lá. A gente esteve lá. Cara, o cara é o cara. Só isso. Não tem o que falar. Foda. A gente escolheu. E agora chegar aqui tá tocando, cara, matar uma rima. É, a gente escolheu essa trilha justamente pelos shows aí, pela Não, eu trouxe o Molina, que é fã de Beatles. Cara, o Molina tinha que ter visto lá, cara, depois do show. A galera queria agarrar ele, né? Aquela coisa toda. Gente subindo em cima dos carros, cara. Troço assim, nós falamos, os caras estão subindo em cima do carro lá, ó. Troço maluco. Sim, mas também não é todo dia. Meio Beatles, assim, né? Aquela coisa, a galera ensandece, assim. Não é todo dia que tu vê um baterista do Ramones, né? Vou tirar o corinho. É, helicóptero? Não, tá louco. Muito, muito legal. Ai, que bacana. Isso aí. É, eu disse que eu tava, no começo do programa eu comentei que eu tava com uma invejinha branca da galera que foi, mas enfim, faz parte. Então vamos ouvir Lug nesse primeiro bloco do Garagem. Então, Quando os Canecos Batem e Sete Mares. Toca lá, Molina. We'll be right back. então? Pode quer falar? Vamos decidir quem vai falar. Sem modéstia. Eu falo, então. Mais Mark Ramon! Molina! A gente ouviu, então, Sete Mares e Quando os Canecos Batem, da Lucky, que está aqui conosco. A menos que a gente poderia só tocar o Mark Ramone, né? Vamos, melhor que nós, né? Vamos sair aqui, vamos sair, vamos deixar. Vamos sair, toca esse disco todo do Mark Ramone, né? O primeiro do Mark Ramone. Poderia ser, né? Vamos ficar aqui a tarde por... inteira ouvindo o Mark Ramone. Por favor. Vamos pôr em todos os quadros, vamos pôr no garagem o Mark Ramone depois. Ai... Quem dera, né? Ter o Mark Ramone no garagem, né? Bom, já aconteceu de muita... Bom, deixa. Isso são águas passadas no Santa Dema. Ah, então tá. Então, vocês têm algum... O que vocês pensam, assim, depois desse disco? O que vocês querem fazer, além de shows? Gravar outro disco. De preferência? É, a gente já estamos trabalhando já em composições novas, né? Até agora a gente tem uma data... Temos 24 de maio agora lá em Porto Alegre, né, no Cygnus Pub. E depois, dia 14, nós vamos tocar, 14 de junho, no Boteco do Rosário. E nós já estamos preparando para mostrar alguma coisinha nova já, nesse show do Boteco do Rosário. E também, possivelmente, a gente vai tocar uma música nova, né, de autoria nova. E quem é que faz as letras da banda? Quem é que compõe todos vocês juntos? Conjunto, cada um faz um pouquinho, exatamente. Tem contribuição de todo mundo, né? Letra, som, melodias, né? Às vezes um chega com a melodia, o outro tem a letra, aí o outro tem a letra, o outro tem a melodia, assim vai. E esse processo de compor, assim, vocês devem provavelmente ter alguns muito gosto em comum, mas gostos diferentes, assim. É, por exemplo, que a gente vocês tá vendo gostam, aqui camiseta assim, do Flogging tipo, Molly, camiseta do Bad Religion, camiseta da Porta Lug. Capitão América também. Então, assim, o que vocês gostam, assim, que se diferencia entre vocês, assim? Cara, eu gosto, até vi escutando agora o Deftones, eu gosto de uma coisa mais pesada. Fora do Celtic Punk, assim, eu escuto muito Sepultura, cara, coisa pesada, assim, eu gosto bastante. E punk rock bastante também. É melhor falar até o que houve atualmente, assim. O que eu tenho ouvido bastante, cara, eu também gosto de John Mayer, gosto de outras coisas, sabe? Não só aquilo que a gente... Porque a gente também já tá saturado de ouvir tanta coisa do que a gente toca, né? Mas estamos sempre pesquisando coisas novas. Tem muita banda boa aí agora. O Macaco também apresentou... Eu não conhecia o Old Man Markley, que é uma banda de bluegrass norte-americana. É, norte-americana. E tem um trabalho muito bacana, assim, muito profissional. Foda mesmo. Que é uma coisa que eu não conhecia e tá muito vinculado à questão do Celtic, sabe? Porque o Celtic, na verdade, tem o bluegrass no DNA, mas não é tão... como é que eu vou dizer? O bluegrass é um pouco mais trabalhado. Tu consegue ouvir elementos assim... também do banjo, né? Ah, é. Também, mas tu indo mais pra raiz, assim, por exemplo, tu consegue entender um pouco mais como é que é a construção melódica e estrutural do som, sabe? Então, tu ouvindo bandas que são a raiz daquilo que a gente gosta, acho que isso te abre também um pouco mais a cabeça. Mas, no geral, é isso. Vocês, guris, aqui que andam escutando. Ska, gosto bastante. Eu tô ouvindo bastante hardcore, né? Punk hardcore. Até ontem o Macaco até trouxe agora em mãos pra mim aqui o Cult Be You do Descendants, um baita disco, que eu até dei meu braço a torcer porque ele vinha lutando pra mim escutar. Levou uns 10 anos. Ontem, não sei, cara, do nada assim escutei aquele troço. E tu vê, cara, uma curiosidade. Eu tive esse insight pra começar a ouvir o Descendants olhando um clipe do Real Mackenzie. Drop Like Files, que é só de... A música sobre as bandas de punk que eles gostavam. Influenciaram o movimento. E bem no final tem um frame, cara, que é a capa do Milo, né? Aquela coisa. Do e eu, pá, os caras são da antiga, papapá. Enlouqueci, curti o Biu. Foda. Eu vi muito punk rock também, Misfits, Ramones, isso aí sempre, né? Sempre na mão. Eternamente. Malta. Eternamente, no repeat. Ramones. Além do Mark Ramone, né? Além do Mark. Mas, então, acho que eles também têm ensaio, né? A gente não queria espalhar isso para os ouvintes da rádio, mas... infelizmente também eles não vão poder ficar todo o tempo aqui, aqui o que a gente queria. É, lá nós agora trabalhar, né, filho? É, é. Deve ser bem complicado também reunir todo mundo, né, pra ensaiar. E... É, o macaco, toda vez que ele vem, ele tem que pegar um avião de Miami pra vir. Então, eu, por exemplo, eu tava no Japão comprando disco lá ontem, né? Tive que pegar o meu jatinho e vim pra casa. É, na verdade a gente se reúne assim, geralmente pra shows, né? Mas aí eventualmente o macaco vem pra gente sair, ele mora em Porto Alegre. Mas o resto mora aqui. Vocês, mesmo. Vocês ensaiam, tipo, periodicamente? É, tem tipo, regra, assim? Quatro tipo... em quatro meses. É, não, isso aí eu até já tinha comentado uma vez numa entrevista e tal, que a gente sempre se reúne, assim, por exemplo, agora como eu tinha falado, a gente tá trabalhando em canções novas, né? Algum que outro cover novo, canções próprias nossas, né, novas. Então a gente sempre, quando tem esse material pra sair do forno, a gente se reúne pra dar uma ensaiadinha e tal. É sempre bom, né? Mas a gente não costuma ensaiar muito também, né? Nós estamos já No início acho que era um pouquinho mais. É, no início era bem mais. O disco nos ajudou bastante. Porque antes a gente não tinha, tipo, as músicas em casa, né? Sim. Então nós tínhamos que estar sempre relembrando aquela. Então agora não, agora que depois do disco a gente tem as músicas. Tem uma fundação. Isso, né? Na verdade, na gravação do disco, a gente aprendeu a tocar nossas próprias músicas. E começou a tentar para mais maiores detalhes que a gente tinha no som, que a gente tinha criado, mas tipo, não dava tanta atenção, né? Ah, saiu desse jeito, beleza. Mas com o disco, isso aí cria-se uma convenção em relação às músicas, né? Tem que ser tocado assim. Né? Eu acho que isso que dá o caráter profissional do som. É, quem acompanha a banda já deve saber isso, já deve ter estudado em outras entrevistas, enfim. Mas eu queria que vocês comentassem como vocês se reuniram pra tocar. Tipo, vocês se conheciam antes, são amigos? Como é que foi, assim, o começo, assim? Cara, na verdade, acho que o mais foda de todos que sou eu, que... que cheguei um dia lá no boteco e... Ah, cara, deixa eu tocar na langa. Ainda bem que fez isso. Não, na verdade, sim, os guris já tinham banda desde 2009, eu entrei em 2012, né? E o George também entrou em 2012, era outra formação. Mas, cara, o Bala acho que conhecia ali por 2010. Isso, tocando com outros amigos, o Macaco já conhecia de antes, mas nunca tinha tocado junto. O Léo conhecia de vista também. Tocou junto também. É, já tinha tocado junto, fazia uns pop rock aí na noite. E aí, na verdade, surgiu numa noite lá que a gente tava... Que a banda tava parada, né? A gente tá tocando, eu Bala lá, tocando boteco, enchendo o saco lá do noveleiro. Baixo violão e voz. Baixo violão e voz. E o gordinho tocando carrão. O carrão, brother, né? É. Daí a gente tá lá numa quarta-feira, lá, Território Livre, tocando, e aí o Léo apareceu. E aí perguntei da Lan, como é que tá a Lan? Ah, não sei o que, quem sabe toca. E aí o Dumbo, e eu, eu toco, então foi. E foi um lance muito legal, cara, porque eu me lembro que bem nesse dia aí, o Pincel já tinha avisado que ia embora e isso, tal. O Pincel era o primeiro vocal. Sim. Eu acho que daquele dia, uma semana depois, o Pincel já ia embora. Nós, então vamos fazer um show na próxima quarta. E o Pincel toca e anuncia o Dumbo e aí nós seguimos o baile. Foi a transição ali. É a transição. O macaco não tava. O macaco morava em Dublin na época, né? E foi um troço com correria e... Nossa, saia bebendo à noite triste, que não tinha mais banda. É. Mas antes disso, no Embrião, em 2009, que é onde surgiu a banda, eu, o Bala, eu e o Léo, a gente tocava em banda desde Piazza, desde 2000. Eu e o Léo junto, né? E aí o Bala eu conheci na faculdade, e a gente começou outros projetos também. E aí que aí surgiu o Embrião. Né? Aí após essas histórias aí que já... E esse lance da gente se conhecer é um troço bem legal também, porque na antiga cada um assim, escutava uns lances, e aí daí a gente se juntou e cada um começou a mostrar coisas novas, né, influências de cada um pro outro, papum, e isso somou um monte, assim, isso é bem legal, saca? Muitas músicas a gente começou a ouvir por causa que a gente era amigo um do outro. É, tipo, tu conhece isso aqui, tu conhece isso aqui, papum, que foi aquela troca, né, e é legal. Essa soma é bem legal. Até hoje a gente faz isso, né? É, se cada um fosse montar uma banda diferente aqui, essa aí, cada loucura, hein? E é visível que foi um grande crescimento da banda, assim, né? Em diferentes formações vocês cresceram muito. Essa troca também, pro crescimento da banda, é muito importante. Até pro crescimento vocês pessoal de cada um, né? Vocês assim, imaginavam, que ia chegar onde chegou a Lug, assim? Ou vocês começaram a tocar, tipo, sem pretensão, e aí... Acho que tipo, almejar, assim, acho que o cara sempre, a gente sempre teve o pé muito no chão, né? Sim. Então, sim, né? tá até demais. Longe, né? É. A gente não, não sei onde chegamos hoje, é. Mas a gente, não, a gente nota, tem um reconhecimento, isso. Entendeu? E principalmente em Santa Maria, que a gente tipo, tocou numa conta lugar na semana passada e encheu, sabe? Tava 11 e meia não entrava mais ninguém. Tava muito bacana. Isso, tipo assim, ó, a gente fica muito eu feliz. Eu tava lá. Porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir esse reconhecimento, sabe? Uhum. E ver a galera cantando sons é muito mais bacana. É, foi muito legal, que foi o primeiro show após o lançamento do disco. Então, sim. O som já tava com a gurizada. Exatamente. Então, e aí que a gente, até no palco, cara, quando a gente ia começar um som, que era um som que a gente começava os outros shows, por exemplo, e a galera reconhecendo aquele início de som, a gente se olhava. Aham. Sabe? Muito tipo, legal. Bah, isso foi muito massa. E além também de reconhecimento, vocês foram no programa do Roger também, né? Sim, na TV Com, a gente esteve lá. Vocês estão tendo reconhecimento até em todo o estado, a gente, pelo menos... Eu acho que eu tava aqui no início do programa quando vocês vieram aqui no Santa Demo. Uhum. Quando eu só era só um... Eu lembro, cara, eu lembro. Ainda era mais esguio, não era tão gordinho, não tinha tanta barba assim. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo. Mas aí o cara percebia assim, cara, eles já são pioneiros assim, fazendo Celtic Punk aqui em Santa Maria. De alguma forma eles vão crescer. É, porque, cara, é legal falar isso. No começo, cara, assustava um pouco. Sim. A galera, não... E foi uma coisa bem, bem devagarzinha que foi crescendo, foi, o pessoal foi assimilando. Mas acho que é ao mesmo tempo que a gente teve a questão de ter esse lance diferente, uma coisa um pouco mais original. Não que a gente seja a maior, banda mais original de Santa Maria, mas tem alguns elementos que eu acho que nos diferenciam. Mas, e aí, cara, isso aí, o fato do Bala falar de que assustava bastante, mas acho que o que deixou a banda um pouco mais, digamos, aceitável, o fato de ter a gaita do Léo. E remeter um pouquinho a sonoridade da música gaúcha, né? Porque ao mesmo tempo que a música irlandesa tem a gaita, ela tem escalas e tipos de sonoridades que remetem, tu vê que tu ouve que é bem irlandesa mesmo. Sim. Mas ao mesmo tempo o Léo traz isso pra banda com o estilo gaúcho, sabe? Eu acho que isso também acaba tornando isso, exatamente, né? Fica mais... Convidando a galera. É. Até porque o ritmo, né? Ele não adianta. Se tu tá num show, contagia as pessoas, faz as pessoas pularem, dançarem. Isso é legal do Celtic Punk, ele traz isso, né? Pro essa energia. Com essa certeza. Energia. É, a mescla da energia do punk rock com a energia da música celta. Isso aí. É um elemento fundamental. Que morou em Dublin, que vocês comentaram. Macaco. E lá tu chegaste a conhecer um pouco de, lá da música mesmo, originalmente? Sim, fiz algum. Suco de cevada. Apareceu a legenda aqui. E, cara, sim, vivi lá, bebi bastante lá. E, cara. Não me lembro de nada. Mas, cara, consegui sim, até trouxe. Acho que consegui trazer algumas referências para os guris aqui. Acho que a banda ajudou bastante, assim, até no disco e nas composições, depois na volta. Não, nem tanto assim, mas acho que algumas dicas, algumas coisas que eles curtiam, eu trouxe bastante. Bastantes artistas irlandeses que não estão na mídia, pessoas que eu conheci lá, ou pessoas que eu vi show, mandavam muito principalmente pro Léo, pro Dumbo, que são os caras que usam mais esses instrumentos, o violino e a gaita, né? Falava, homem, ouve esse cara aqui, ouve esse fulano e tal. E claro, pros guris também, mas eu acho que lá deu pra viver bastante, assim. Até uma banda que o Macaco me mandou uma vez, cara, escuta isso aqui, era o Luminers. Sim. Aquela música, aquela música. E eu bem, olha isso aqui. Agora até tá agora, na novela. Até na novela. Na novela. Eu não escutava isso. Então, Mumford Sons também. Mumford também, Mumford. Bah, eu via lá em 2010. Foi no chegar Signal no passado. No disco Signal More ainda. Agora que bah, quem escuta... Mandei também, é verdade. Agora é cool. Agora é... Então isso foi legal. Isso foi legal. Massa que mesmo escutando lá, tipo, ele não saiu da banda. É, o cara tava sempre mandando som. É, tá. Fazia som, mandava pra Macaco. Não, ele não. Fazia a parte gráfica. A parte gráfica. Então tava aqui, ó. Mas é lá em Dublin esse trampo, velho. Todos os trampos eram gringos. Isso. Isso. Até porque eu saí mesmo por essa questão de que eu quis, né? Não, Não falei, ó, gusado. Aquele abraço. É, foi um estágio, né? Foi, é, exatamente. Até a correria do disco do primeiro EP foi porque eu tava indo pra lá. Falei, não, eu quero levar pra lá pra ver se a gente consegue umas dicas da galera, conseguir levar pra algumas pessoas fluentes, assim, mas de falar, pá, legal. Mas não... Mas acho que acrescentou bastante. Assim. Falando nisso, foi tu que fez a capa? Foi a do último disco? Sim. Fui eu com a parceria do Chorão, do Matheus de Castro, que é nosso brother, tá aí, tava com a gente desde o início também. É, desde o primeiro show. E ele é um ilustrador que tá trabalhando em São Paulo. E aí eu convidei ele pra fazer as ilustrações e eu trabalho com a direção de arte em geral do disco, assim. Então foi uma parceria minha e dele, assim. Como temos outros parceiros aí, o Luquinhas também, que faz umas ilustrações pra gente. A gente sempre tem algum... Eu sempre tento trabalhar... É bem colaborativa a coisa, assim. Sempre tento trabalhar, até o Bala também, que trampa com arte também, me ajuda, assim, ajuda a banda. Então eu sempre tento... E claro, consulto os guris, claro. Sim. Os guris curtam e tal. E sempre tento pegar pessoas que gostam da banda, tipo, trampar junto, assim, fazer uma parceria que além de divulgar a banda, né? Divulgar o trampo dos caras, do ilustrador. Até é legal falar aquele adesivo do... É, um adesivo que tem do navio aí. Os Luquinhas, você desenhou num guardanapo uma vez. É, foi desenhado num guardanapo do Luquinhas, depois passou nas minhas mãos, e aí o Chorão também deu um retoque final, então foi um adesivo, assim, foi um trabalho muito legal, assim, dos três. Sim. E isso é legal, cara, porque vai gerando... Todo mundo. O Léo é nosso ilustrador, Santa Demo. Ah, ele que cria os nossos cartazes, os nossos logos. Que legal. Eu e a minha excelentíssima que tá ali. Agora não sei se tá prestando atenção, mas... Ah, Laísa. Tá. O Léo e a Laísa são os nossos. Foi ela que me inspirei também pra fazer essas coisas. Não sei se é tão bom assim. Tão bom quanto a capa deles, porque eu achei foda. E também vocês postaram os protótipos de vocês de capa, né? Ah, um processo, né? Sim. Isso aí a gente tem guardado 7 chaves. 7 molas. É. Isso aí nós vamos vender no eBay depois. É. O primeiro rascunho. Mas, cara, foi bem legal, assim. Foi um processo bem, bem trabalhoso, assim. Foi. Eu e o Chorão batalhamos bastante, assim. Foi bem demorado o processo. Mas foi feito com muito, muita atenção e carinho, assim. Ter um resultado legal. Legal. Bom, então a gente vai pedir se vocês querem comentar mais alguma coisa, mandar abraço e tal, e depois a gente vai ouvir mais som de vocês. Então. Eu acho que antes de ir embora ensaiar, a gente quer agradecer aí mais uma vez o espaço. A gente que agradece mais uma vez. Terem aceitado esse convite. Tipo de convite, eu acho que a gente vai estar sempre disposto a vir, né? Quando assim, a gente puder, assim. É claro, né? Mas que é a correria para todo mundo vir se deslocar e tal. Mas a gente valoriza muito esse tipo de espaço, né? Porque valoriza o som independente, e, querendo ou não, é isso que... Se a gente tá conseguindo espaço hoje, é por esse tipo de veículo, espaço, que a gente consegue divulgar nosso trabalho, né? Então a gente agradece mais uma vez aí. Todas as bandas aí de Santa Maria. Todas as bandas. E grandes amigos aí. Lembrando que é sempre bom reforçar a gente tá de portas abertas, né? Também, se vocês quiserem voltar. Obrigado. Essa galera que tá escutando aí. Isso, a audiência. A família, as esposas, as namoradas, mães, as mães. É verdade. Mamãe, querida. Feliz Dia das Mães adiantado e pra essas véias que nos aguentam em casa. Até hoje em casa, firme. Vamos arredar o pé de casa, gurizada. Isso aí. Vamos ficar que tá mais barato. Se não fosse elas, né? Acho que nem precisa dizer muito o que significa, mas feliz Dia das Mães aí a todas as mães da Lug. E é isso aí, galera. Valeu. Sim. Valeu, valeu Molina aí, pelo Marco Ramon e a Laís também. Vamos exigir, um acústico, né, das músicas. Com certeza, com certeza. Quando vocês vão marcar aqui. Aí, mano. Comprei uma camiseta dos Beatles hoje, Molina. Oh, eu ia vir. Finalmente! Mas... Esse levou mais, Molina, pra ouvir. Esse levou mais. Mais a 50 anos. Então vamos ouvir aí do outro lado do outro. É, do outro mar? Do outro lado do mar. Faltou o lado no nosso script. E o que eu preciso e nosso clã. Então toca lá, Molina.

e você está ouvindo o Santa Demo. Bom, o Santa Demo está sempre aberto para receber bandas, então eu vou relembrar nossas redes sociais para vocês entrarem em contato com a gente, nos ouvirem, que é o nosso Facebook, que é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, ufsm.br/santademo, que é o nosso blog, e também o nosso e-mail, santademo800am@gmail.com, que por lá você pode mandar sugestão, mandar som, pedidos, enfim, reclamar da gente, não tem problema, é só mandar por ali. Estamos abertos para receber as críticas. Então agora nós vamos para o quadro O Mão Direita. Então... Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Nosso mão direita de hoje, quem produziu foi a Carol de Davi. Um abraço para Carol, para o Guilherme que estão, e para a Andressa, que estão no Intercom, os três lá em Santa Catarina, em curtindo uma praia. Eu acho que isso aí é mentira, não é Intercom nenhum, só vejo foto de praia no Facebook. Um abraço, galera, que está lá. Tudo fazendo, apresentando artigo de oceanografia, né? É. Então, o Mão Direita de hoje traz a banda Against Me, que não deve ser novidade para a galera que escuta o programa sempre, porque... A gente já comentou várias vezes, inclusive acho que, não sei se tocou já. Não, deve, pior que não tocou, não tocou ainda. Não. Então, trazer essa oportunidade da gente ouvir hoje a Against Me, que é uma banda de punk rock que surgiu em 97 em Gainesville, na Flórida. A banda foi fundada pela guitarrista Laura Jane Grace e desde 2002, quando eles lançaram o primeiro álbum completo, eles contam com o James Bowman também na guitarra. E atualmente, eu não sei falar, Léo, me ajuda. Ingi Johansson. Isso aí. Que assume o contrabaixo e o Aiton na bateria. Aiton Wheeler na bateria. Que nome complicado, hein? Que também é o baterista do Offspring. Isso aí. Também é o baterista do Offspring. E depois de 5 anos do surgimento da banda e gravações de demos e de EPs em 2002, a banda lança o primeiro álbum chamado Reinventing Axl Rose, e na música de nome anônimo ao álbum eles cantam: "Nós queremos uma banda que toque alto pra valer toda noite, que não se importe com quantas pessoas são contadas na porta, que viajaria 1 milhão de milhas e não pediria por nada mais do que um prato de comida e um lugar para descansar. Uma maneira simplista de viver adotada por muitas bandas punks." Também, então... o Mask, também o Against Me, ele teve com a simpatia do Butch Vig, que é o produtor do Nevermind, e também o produtor de Color and the Shape, o disco do My Hero, do Foo Fighters. E também a banda, quando eles entraram no hiato, eles desvincularam da Psy Records, que é a gravadora que moldou eles. Eles fundaram a própria gravadora chamada Total Treble Music. E por que a gente trouxe o Against Me para esse programa? Por uma razão. A vocalista, a Laura Jane, ela vai fazer uma série. Uma série da América Online. Saudosa América Online. Que agora é a All. Que é uma série sobre ela mesma. Sobre todos os percursos, como é que é o contexto dela ser uma vocalista de punk rock e também transgênera. Isso aí, ela se assumiu como transgênera. Porque em 2012 a Laura, que nasceu Thomas James Gable, se assumiu transexual, e tendo lidado com essa mudança de gênero, ela se assumiu Laura Jane Grace. E ela lançou um álbum, inclusive, né? Um álbum, em janeiro desse ano. Um álbum foda. É. Um álbum foda pra caralho mesmo. Melhor álbum deles. E no álbum expressa claramente assim, a transição de Thomas para Laura. Thomas assim, para Laura. É, assim, essa transição. O álbum foi lançado em janeiro de 2014 e se chama Transgender Dysphoria Blues. Então, pra gente relembrar isso, pra mim... É uma das melhores bandas de 2014. Um dos melhores discos de punk rock. E também não é todo dia que tu vê assim, uma declaração assim, de um vocalista que agora virou transgênero e faz um disco que remete totalmente a ela, mas que também não perde de ter toda a essência da banda, que é um disco muito bom, letras muito boas e também as músicas, assim, a sinfonia, a melodia das músicas é boa. Muito bom, né? Muito... É legal ver esse tipo de atitude, né? Na música, assim, muito, muito legal. Então, agora pra gente ouvir, a gente vai ouvir Reinventing Axl Rose, depois a gente vai ouvir Up the Cuts, a terceira música que a gente vai ouvir é Trash and Real, e a última música, que é do último disco, é Fuck My Life 666. Então, toca aí, Molina. Yeah. The ease of your pose, the grace of your silhouette, the way that your shoulders meet your slender neck. Where would we be without all the distance? You know I'm already just a skeleton. I don't have the heart to match the one pricked into your finger. All things made to be destroyed, all moments meant to pass. Don't wanna live without teeth. Don't wanna die without bite. I never wanna say that I regret it. Never wanna say that we grew apart. I never wanna say that the feelings changed. I don't have the heart to match the one pricked in the finger. All things made to be destroyed, all moments meant to pass. Chipped nail polish and a barbed wire dress. Is your mother proud of your eyelashes? Silicone chest and collagen lips. How would you even recognize me? I don't have the heart to match the one pricked in the finger. All things made to be destroyed, moments meant to pass. I don't have the heart to match the one pricked in your finger. No more troubled sleep, there's a brave new world that's raging inside of me. I don't have the heart to match the one pricked in your finger. This too will soon slip out of reach. This too will soon come to an end. A gente ouviu Fuck My Life 666, antes a gente ouviu Trash and Real, antes disso a gente ouviu Up The Cuts e a primeira música do Against Me que a gente ouviu foi Reinventing Next Rose, fechando mão direita lá, mano direita, The Right Hand com Against Me, contra mim. E agora? A gente vai para um dia bradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! De hoje, a banda que a gente trouxe, na verdade, foi a Andressa que indicou, né? Que é a banda X, formada por Rafael Martinelli, Jesus de Marte, é o apelido dele. É? É. Tiane Nunes e Guilherme Klant. Engraçado, né? Jesus de Marte. E eles são ex-integrantes da Decana Deus e o Diabo, a banda cult do cenário alternativo, assim, uma banda meio... E entre 98 e 2006 eles lançaram dois trabalhos independentes. E que o nome é D-E-O-D e também Morre os Verões. Isso aí. A X, ela é completada por Cristiano Sertório, Júlio Leal, Stefano Fell e Gustavo Bode, que lançou em 2008 o álbum Ainda, produzido por Thomas Drehe, que já gravava as músicas do outro disco deles. Thomas Drehe. Isso, Drehe. Que nem a bebida. A bebida dele. É um rock bem sombrio, assim, né? O estilo deles, assim. Eu falei até pra ela isso. Me lembrou um pouquinho... Me lembrou a vocalista me lembrou a Patti Smith. Oh. É que é um som bem vanguarda. Soa meio vanguarda, assim. E mesmo com alguns ecos dos anos 80, assim. Parece um pouco do Bauhaus com o vocal da Patti Smith também. E também um pouquinho da... Até um pouquinho daquela sonoridade da Silks and the Banshees. É bem pós-punk o som deles. Eu ouvi pouco disco, assim, mas dá pra notar que as músicas são bem diferenciadas, né? Cada música é bem... Tem uma característica bem individual, assim. Bem diferente. Então, vamos ouvir aí três músicas da X. A primeira que a gente vai ouvir é Sós. A segunda, Obrigado por Tudo e por Nada. E a terceira, Quase Igual. Então, toca aí, Molina. Thank you. lembra a última vez que disseste que eu fiz a coisa certa? Lembra a última vez que disseste eu te amo primeiro? Thank you. Então, com o Santa Demo, a gente ouviu a banda X, Quase Igual, Obrigado por Tudo e por Nada, e Sós, que é a banda X do nosso Indiabradas. E agora a gente vai para o Profundezas. Resgatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. Profundezas de hoje, então, foi produzido pelo nosso colega Guilherme, que está no Intercom, tomando sorvetinho e curtindo a praia. Aproveitando a praia da Pinheira, né? Seu... Sem vergonha. Bom, ele trouxe o Casa das Máquinas pro Profundezas de hoje, né? Que é a banda de hard, que o Gui quase não gosta muito de hard rock. E também progressivo. Isso aí. Baita banda também. É, baita ele, uma banda. Ele, eles foram, bom, a banda começou lá em 73, né? E surge quando o José Haroldo e o Luiz Franco Thomas, o Netinho, dois ex-integrantes da banda brasileira Os Incríveis, se juntam com o Carlos Roberto Piazzolli e o Carlos Geraldo. E o Pique, ex-integrante da banda do Roberto Carlos, que era do Roberto Carlos, né? Então... Eles têm três discos lançados. Só três, infelizmente, mas que o Gabi... Sobre selecionar três de cada disco. Eles têm o Casa das Máquinas, de 74. O Lar de Maravilha, de 75. O Molina tem o disco. O Bolachão. Qual deles? O primeiro. Primeiro? Uhum. Não. Segundo? Segundo. Os três? O segundo e o terceiro. Ah, tá bom. Renato Molina tem o segundo e o terceiro. Então tem o Lar de Maravilhas e o Casa do Rock. Ah, o Casa do Rock é muito bom, né? Toda a felicidade dele. E além de ter um EP lançado em 2008 também. Isso eu não sabia. Agora eu já vou tirar meu tempo depois de Santa Helena pra baixar. E também um intitulado Ensaio 2007, que teve tiragem só de 500 cópias pra ser vendido no Festival Psicodália. Então só pros very, very important people. E agora a banda... Na sua formação atual, eles contam com o Mário Thomas, o Marcinho, na bateria, o Mário Testoni nos teclados, o João Luiz Voice, obviamente nos vocais, e o Marcelo Esquivano na guitarra e o Fábio César no baixo. Em 29... No dia 29 de março passado, eles gravaram um CD ao vivo no Centro Cultural de São Paulo. É, pra vocês verem que também eles estão voltando, né? Profundezas está aí ainda, né? E agora a gente vai ouvir, então, o Profundezas na superfície. É isso aí. A gente vai ouvir, então, Casa das Máquinas, Tudo Porque Eu Te Amo, Vale Verde e Eu Queria Ser. Toca aí, Molina. Tudo porque eu te amo, Pai. Tudo porque eu te amo. Juro por essa música que faço que eu não quis te magoar, Pai. Juro por essa música que eu nunca pensei que você fosse ficar tão zangado. Mas, por favor, Pai, me entenda, pelo menos uma vez. Eu não estou colocando meus 20 anos de vida em jogo contra os seus 48, pai. Mas existe uma grande diferença no que você me ensina e no que eu aprendo vivendo pela minha própria vida. Juro por essa música que eu nunca esqueci você, pai. Juro por essa música que eu acho você um grande sábio homem, pai. Talvez você não saiba, mas eu te amo muito. Eu somente quero achar minhas próprias respostas, pai. Eu só quero consertar sozinho os meus erros, pai. Eu quero criar, eu quero amar, pai. E não é só porque você me pôs no mundo que tem que ficar condicionado a mim pelo resto da sua vida. Não, não, não é isso que eu quero, não, pai. Eu quero que, como eu, você não deixe passar a sua vida em brancas nuvens. Faça forte as palavras da razão, pai. Jogue um copo d'água sobre aquela pequena chama de dúvida que existe bem no fundo de você. Só então você sentirá que amar é não querer nada em troca, pai. Sentirá que amor não é sinônimo de possuir, pai. Sentirá que Deus dá o amor, mas é a gente que tem que aprender a amá-lo. E mais ainda, sentirá que eu, seu filho, juro por essa música que é tudo porque eu te amo, pai. precisas e impurezas desse ar. Olho o céu e eu vejo mais escuro. Quero vê-lo brilhar como os raios coloridos deste sol. Essa liberdade que nunca chega, de portas trancadas, preciso sair. Eu quero sentar no banco de um jardim, pensando em poder achar um mundo assim, com flores astrais ao redor de mim. Eu queria ser um canhão. voltamos então do Profundezas. A gente ouviu Casa das Máquinas com Eu Queria Ser, também do Casa das Máquinas, Vale Verde e Tudo Porque Eu Te Amo. Eu quase ia me confundir. Eu Queria Ser, Vale Verde e Tudo Porque Eu Te Amo. Olha só, forma até uma frase, que coisa. Então agora a gente vai pro lado B. Infelizmente sem vinheta, mas a gente vai falar um pouquinho do lado B, que a gente tá quase estourando o tempo, mas enfim. A gente escolheu um lado B especial porque eu acho que foi a primeira vez que a gente acertou no tempo, porque o álbum que eu trouxe pro lado B faz aniversário hoje. Oh! E é o álbum Modern Life is Rubbish, do Blur, o segundo álbum do Blur, que foi lançado em 10 de maio de 93. Eles estavam um pouquinho decadentes por causa que estava chegando a Suede e eles estavam fazendo estavam construindo aquela rixa do Oasis, mas no segundo disco eles tiveram o vocalista Damon Albarn, lendário Damon Albarn, também conhecido pelo Gorillaz, ele estava fazendo mais letras, retratando e criticando um pouco a Inglaterra, que nem fazia o Ray Davies do Kinks e o Paul Weller do Jam. Então, pro lado B, eu trouxe duas músicas que são demos da Modern Life is Rubbish. A primeira que a gente vai tocar é Never Clever, do Blur, que nunca chegou a ser do álbum e nunca chegou a ser de nenhum álbum. E a gente vai tocar também a demo de Advert, que está no Modern Life is Rubbish. Então, toca aí, Molina. Get what is best.